Seção 18 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. A Derribada, de Américo Werneck. Américo Werneck. Estado do Rio, Bem Posta, 1855. É escritor fluente e imaginoso. Político militante, Américo Werneck, republicano da propaganda, é neste momento o secretário da Agricultura do governo mineiro, cargo que tem exercido com elevação de vistas e patriotismo. A reforma do nosso sistema tributário tem preocupado seriamente seu espírito. A política, a administração, as finanças, a agricultura, as letras e as ciências têm em Américo Werneck um trabalhador infatigável e esforçado, de têmpera rija e audácia intemerata. Os seus livros principais são Graciema, romance, Lucrécia, tragédia e o livro Arte de Educar os Filhos, recebido pela crítica com aplausos e entusiasmo. É colaborador do Jornal do Comércio, tendo escrito para quase todos os jornais fluminenses. Há dele inúmeros folhetos sobre política, finanças, agricultura, estradas de ferro, imposto territorial, de que tem sido intransigente propugnador entre nós, etc., etc. É engenheiro e agricultor. A Derribada. A mata era imponente. Erguia-se na grota uma sucupira de 30 palmos de circunferência. Mais abaixo, uma gameleira, menos gigante, quase emparelhava sua rama à rama do colosso. Os mais possantes africanos, cujos braços de ferro manejavam o machado como um brinco de criança, desfilavam junto à majestosa árvore à semelhança de formigas. Um a um, paravam para medi-la de alto a baixo, mas nenhum teve a coragem de derribá-la. A todos, a sucupira olhava com desprezo, farfalhando orgulhosamente sobre a sólida base. Primeiro passou um cabinda, parou embasbacado e foi-se moscando, receoso de lhe ser confiada a empreitada. Cruz, hoje é hoje! Com esse pau ninguém pode. Tem serviço para uma semana. Passou depois um caçange, o qual, arqueando-se de flanco, à guisa de bodoque, parou assombrado a mirar-lhe a copa. Uá, maravilha do mundo! Vou-me embora. Não sou pimpão para esse bicho, não. Em seguida, passou um inhambane, que tropeçando na grossa raiz, escarrapachou em regra, de braços abertos e focinho no chão. Ergueu-se o derribador e, cuspindo terra, desceu a biboca no meio de pragas e exclamações cômicas. Uê! Já está mostrando o que há de ser! Puá! Judeu do inferno! Afinal, aproxima-se um Moçambique, que arrimando-se ao cabo do machado, ali ficou estatelado, de pernas abertas, a grunhir uma lenga-lenga indecifrável. Nessa ocasião, despontou Fernando no aceiro superior e vibrou a vista, dominando o serviço de um golpe. Ele era o derribador mais famoso daquele sertão, que nesse tempo os contava de mão cheia. Não havia pontaria mais certeira. Quando ele lançava o olhar calculista aos galhos de uma árvore, estivesse esta no prumo, marcava a direção de sua queda e não errava o tiro. Quando o fazendeiro soltou do largo peito o berro que enchia o vale e despertava o eito, a floresta tremeu de medo até a raiz. Acabava de chegar o raio que devia fulminá-la. Ao avistar na grota a gigantesca sucupira, em pé, atirando aos derribadores o formidável desafio que ninguém ousava aceitar, o fazendeiro ficou contente. Era com esses colossos altaneiros que ele gostava de se entender. Censurou energicamente os escravos por haverem fugido covardemente da árvore, desceu à grota e gritou por Chico Congo. Acudiu um africano hercúleo. Era o seu braço direito. Não havia em todo o Brasil machado mais valente, nem mais vigoroso tapir. O fazendeiro escolheu mais dois derribadores para contrapeso ao negro e distribuiu-os em torno da sucupira. Ao Congo, sozinho, coube a tarefa de entalhar a barriga do pau até o âmago. Mas, apesar de árdua a tarefa, andassem ligeiros os seus malungos, pois não tardaria em deixá-los atrás. Fernando marcou a pontaria para a forquilha da gameleira e ordenou que não cortassem esta. Conforme seus cálculos, o peso da sucupira, aliado ao choque, seria bastante para deitar abaixo sua grossa vizinha de fibra menos rija. Os dois colossos, unidos no abraço da morte, caindo juntos sobre a floresta, arrasariam a grota até a várzea. Ponderou o Congo que se a gameleira resistisse, como seria certo, a sucupira, enganchada na sua forquilha, formaria um perigoso mundel. Os seus companheiros apoiavam esse parecer, achando prudente entalhar a gameleira, embora se consumisse mais tempo. O lavrador, confiado no seu plano temerário, persistiu. Então o trabalho começou. O Congo, fincando um pé atrás, arremessou o machado que foi encravar-se no rijo lombo do gigante. O aço cantou e o cabo solto brandiu, como a cauda da jararaca retraída para o bote. O negro cuspiu entre as mãos, esfregou as palmas uma na outra e arrancou a arma terrível. Os golpes sucederam-se. A cada golpe, voavam estilhaço de paus unindo. Os outros derribadores porfiavam em imitar o Congo, mas faltava-lhes a força e destreza de pulso. Também o africano gostava de provocá-los, alardeando seu vigor. Sempre que o seu machado tinia no cirne, ele bradava aos parceiros em tom de chacota. — Acocha, malungo! — Hoje quebro-te a proa! — respondia o mais encafifado. — Vamos ver! E os seus golpes redobravam, ecoando além. E os cavacos uniam no espaço como a bala do arcabuz. Passava do meio-dia, quando a sucupira deu o primeiro gemido. Os derribadores soltaram uma interjeição uníssona de entusiasmo. O eito em couro respondeu com outra, mas faltava muito para o colosso cair. O Congo malhava sempre, enquanto os parceiros fatigados deixavam às vezes pender os braços frouxamente. Mas também recomeçavam logo. A cada vai-vem do machado, entoava o Congo uma breve cantiga a que respondiam os parceiros em coro quando vibravam os golpes simultâneos. — Acocha, malungo! — Pate com gererê! — Acocha com força! — Bate com gererê! — O gavião é quem governa! — Bate com gererê! Essas frases e outras, acompanhadas de estribilho, marcavam o compasso regular dos machados. O fazendeiro dirigia o serviço com um olhar vigilante no gavião da árvore, de onde dependia a certeza da pontaria. Ora mandava cortar mais à direita, ora mais à esquerda, conforme a necessidade. A atenção do Eito convergia para esse ponto. Não se falava noutra coisa. Sustentavam alguns que a gameleira não cairia. Apostavam outros que ela não resistiria ao choque. Só Pai Bento não falava. Trazia os olhos arregalados no espaço, como se estivesse vendo uma visão sinistra. Às 11 horas, paravam para tomar a refeição. Pai Bento não comeu. O trabalho recomeçou com mais entusiasmo. Enfim, às 14h, o colosso vegetal estalou no âmago e os 3 algozes soltaram um grito de aviso. Foge, gente! Então os trabalhadores que andavam por ali perto escafederam-se à pressa. A sucupira estava equilibrada sobre a aresta de um prisma. Apenas os derribadores disseminados pela floresta puseram-se longe do perigo, o Congo atirou mais alguns golpes. De repente, rangeram as fibras do tronco e a cabeça enorme do rei daqueles vales, descrevendo um arco de círculo sobre um raio de 120 palmos e acompanhado pelo coro selvagem dos derribadores, abateu-se na forquilha da gameleira, desgrenhada a coma e estremecendo o deserto com seu rugido de moribundo. Ao peso do colosso, a gameleira vergou violentamente, semelhante a um arco ao despedir a seta, porém suas fibras elásticas, reagindo logo, suspenderam de novo o decepado gigante. Fernando empalideceu. O silêncio estendeu-se no Eito. 50 olhos cheios de emoção, de espanto e ansiedade, assistiam à cena pavorosa. Só Pai Bento nada via. Como dois atletas engalfinhados na luta se despedaçam, rangendo os dentes, ferindo-se com as unhas e procurando com terríveis solavancos abater um ao outro, assim a sucupira, ferrada à nuca da gameleira, a envergava para baixo, sempre que ela tentava erigir-se na majestade primitiva. Os dois gigantes oscilavam nesse vai-vem formidável, a rasgarem-se as carnes, a dilacerarem-se as vestes, a arrancarem-se as barbas, arrochados sempre pelos músculos de aço. — A gameleira está duvidando — disse o Congo. — Temos Mundel — acrescentou outro. — Veremos ainda. Essa observação partira do fazendeiro, que esperava o desfecho do combate com o interesse do amor próprio comprometido. Ofendido em sua vaidade, ele, o derribador de fama, julgar-se-ia desonrado se o cálculo falhasse desastradamente. Nesse ínterim, quebrou-se um galho e a sucupira, girando, projetou-se à esquerda e calcou desesperadamente o adversário. — É agora! — bradou Fernando. Ouviu-se um estalo e em seguida um estertor e outro e outro. De repente, vibrou um estampido e a gameleira, lascada pela base, cedeu enfim à força que a subjugava. Então os dois titãs, abraçados ao rolarem na arena, rugindo como um bando de panteras, tombaram sobre a floresta e, esmagando de uma em uma as árvores seculares, varreram a grota. As pessoas que habitavam longe as bibocas da serra foram surpreendidas por um trovão medonho que passou esbarrando por aquelas encostas e, atônitos, interrogavam o espaço. Não havia uma nuvem no céu. Graciema, capítulo 43. Fim da sessão 18. Gravado por Rogério Maciel.